Essa foi feita pra vocês, mano. Vamos se ligar no bagulho, mano. Aí. Pra Deus ouvir, quero ouvir outra vez, com força. Atrás do quê? Firmeza total. É isso.